galera, estamos aqui para mais um Isso é PlayStation, nossa edição número 7. E sim, hein, parece que agora conseguimos, finalmente vamos oficialmente nos tornar semanal. Estou aqui com ele novamente, a presença dele, Marcos. Olá! Marcos, conseguimos, hein, juntos? Juntos temos a força. É isso aí. Bom, como vocês já sabem, o Isso é PlayStation é um podcast semanal falando aí sobre as notícias que rondaram o nosso mundo PlayStation dessa última semana aí, né? De terça-feira passada, do dia 6 de setembro, até a terça-feira dessa semana, dia 13 de setembro. Beleza? Bom, Marcos, vamos lá. Começa aí com a primeira notícia. The Game Awards acontecerá dia 1º de dezembro em Los Angeles. Essa aí já não é tanto uma notícia sobre exatamente sobre PlayStation, né? Mas é uma notícia muito importante, né? Eu adoro esse evento, cara. Desde o primeiro ano lá que aconteceu, eu já comecei a gostar bastante. Gostava do VGA, achei o VGX uma coisa horrorosa em que o Geoff Keighley se meteu, mas agora com The Game Awards, né, voltou a ser grandioso, voltou a ser um verdadeiro Oscar para os joguinhos, né? The Game Awards 2016 tem tudo a ver com PlayStation, porque esse ano o GOT vai ser de Uncharted 4 e ninguém tira. Tão aguardado pelos fãs de Castlevania, o jogo Bloodstained Ritual of the Night, que estava marcado para lançar no início de 2017, foi adiado um tempão, hein, para 2018. Não ligo para Castlevania, não ligo para Bloodstained, mas é um jogo importante, né, que está sendo esperado por bastante gente. E aquela coisa, um jogo que teve Kickstarter, um jogo que o pessoal investiu dinheiro. Agora, Bessa, melhor adiar para 2018 que fazer aquela presepada do Inafune, né? Então, talvez, quem sabe, não foi melhor assim? Ah, com certeza foi melhor assim. E o diretor criativo de Mass Effect Andromeda confirma que protagonistas do jogo são dois irmãos. Pra quem se lembra, na E3, vimos a Ryder, e agora no PlayStation Meeting vimos seu irmão. Ambos os personagens existirão ao mesmo tempo no jogo. Achei interessante esse vídeo da PlayStation Meeting, tô aguardando muito esse jogo, mas ele tá me cheirando com coisa que vai atrasar. A BioWare já disse que dia 7 de novembro nós teremos mais novidades sobre o game. Patch 1.08 de Homefront The Revolution finalmente trava o jogo em 30 FPS. Finalmente? É, finalmente. Antes desse jogo sair, cara, eu tava tão animado pra ele. Sei lá, me parecia ser um jogo diferente, né? Não um FPS comum. E, caramba, o jogo saiu tão cagado que me desanimou bastante. Agora, com esse patch aí, numa futura promoção aí, né? Eu espero um preço bom nele. E, quem sabe, que eu compre esse jogo. Uma coletânea com Lego Harry Potter anos 1 a 4 e Lego Harry Potter anos 5 a 7 com DLCs serão lançados dias 18 de outubro, no valor de $49.99. Não me interessa por Lego. A mim também não. Nessa semana, a Sony negou o pedido da Bethesda de pôr mods em Skyrim e Fallout 4. Bethesda, olha só. Primeiro vocês fazem um jogo sem estar cagado, tá? Depois vocês se preocupam em colocar mods para tentar corrigir esses problemas dos jogos. Né? Às vezes isso aí é uma proteção contra pirataria, que eles não querem alterar alguma coisa no sistema, nunca se sabe. Mas o fato é que Skyrim e Fallout 4, muito Fallout 4, né? Ele estava cagado no lançamento, não é um jogo tão interessante assim. E pra finalizar o meu comentário, caguei para Fallout 4 e Skyrim no PlayStation 4. A mim também não interessa nem um pouco. O que eu percebo é que a Bethesda é como se ela tivesse uma carta branca, né? É, qualquer empresa que faz um jogo bugado, o pessoal cai em cima, o pessoal reclama, protesta, faz textão no Facebook. Mas quando é a Bethesda, parece que passa a mão por cima. Eu vi algumas pessoas contra-argumentando, dizendo que os mods eles ampliam a experiência, que em Skyrim, por exemplo, depois de anos tem gente colocando conteúdo novo. Mas aí entra naquele conceito, né? Concordo contigo. Será que isso não abre portas para pirataria, algum tipo de conteúdo que fira os interesses da Sony? Vai saber. Consoles da geração passada não terão a inclusão dos modos história no FIFA 17. Outros modos mais comuns foram confirmados pela EA Sports. É, o modo Be a Pro lá, né, que você é um jogador, seja um goleiro, torneio, esses modos assim já foram confirmados pela EA e vai estar lá no jogo normal. Mas a grande novidade para o FIFA 17, que é o modo história, foi limado do PlayStation 3 e do Xbox 360. Na verdade, Marcos, já é praticamente um feito, né, esses jogos ainda saírem no PlayStation 3. Até pode parecer um pouco não preocupado com as pessoas que não têm ainda a nova geração, ou a geração atual, porque não é mais nova, mas a geração saiu em 2013, nós estamos em 2016, já fazem 3 anos. As novas engines, por exemplo, a Frostbite, né, o processamento gráfico dela é muito maior, então me admira até que ele saia para a geração passada ainda, né? E infelizmente essa galera vai ter que se contentar com o que tem. Não sei nem se vai ser em Frostbite, eu acho que não, mas enfim. E direto da Tokyo Game Show, alguns jogos ganharam data de lançamento. Entre eles estão o Nioh, que será lançado no dia 9 de fevereiro de 2017, Nier Automata, que será lançado em 23 de fevereiro, e New Danganronpa V3 também deve chegar em janeiro de 2017. Também da Tokyo Game Show foi anunciado que o PlayStation Vita ganhará 2 novas cores. São eles o vermelho, um vermelho bem forte, metálico, e também a cor prata. Sony confirma que não irá cobrar dos jogadores os patches que habilitarão a tecnologia de imagem HDR nos jogos já existentes. Mas, veja bem, mas os desenvolvedores e publicadores ficarão livres para poderem cobrar. Para tudo, para tudo. Cara, ela não vai cobrar, ok. Mas ela deixa os desenvolvedores livres para poderem cobrar. Eu vejo isso como uma sacanagem. Poxa, me vende um console em meio de geração com a premissa que ele será mais potente, com gráficos melhores, com suporte HDR. Eu pego um jogo que eu já tenho e aí eu tenho que pagar por um patch para ver esse jogo rodando no meu novo console, no meu console da geração atual, né? O meu novo console. Eu não acho nem um pouco justo isso. Imagine se os jogos anteriores ao lançamento do HDR não tivessem a possibilidade de usufruir dessa tecnologia. Seria, a gente falando aqui, uma outra coisa. Pelo menos nós temos a possibilidade de jogar com HDR. Nós, assim, quem tiver televisores com essa tecnologia, né? Não nós, eu e você aqui, porque eu acredito que nenhum dos nós dois temos. A minha TV não tem HDR, infelizmente. Exatamente. Não, mas o pior é que eu conheço pessoas que têm TVs novas, 4K, que também não tem HDR. HDR é bem específico de TVs topo de linha. Exatamente. Mas, Bessa, o problema não é nem a cobrança do patch. É não ter a regra. É a Sony confirma que ela não vai cobrar, mas se os outros quiserem, eu não acho justo isso. Poderia ter-se uma regra, ou ela estabelecer um preço, ou estabelecer uma... Porque vamos supor, uma Bethesda pode cobrar $5, a CD Projekt Red pode dar de graça, vamos botar, a Capcom pode cobrar 20, então não tem uma padronização isso. Quer dizer, eu acho que isso vai feder bastante se alguém cobrar, né? Ó, fica o meu protesto aqui. Se eu, por acaso, vir a ter o PlayStation 4 Pro, eu não vou, mas é uma coisa que eu jamais gastaria um centavo com isso. Só pelo desaforo. Jogos multiplayer não terão frame rate melhor no PlayStation 4 Pro do que no PS4 normal. Mas os jogos single player sim poderão aí ter aí um FPS, né, um frame rate maior devido à GPU melhorada do novo console. Justo, né? Muita coisa. Novo stand vertical, controle e câmeras serão vendidos a partir do dia 15 de setembro. Novo headset chegará ao longo do ano. É aquela história do 7-1 todo dia, né? Poxa, eu fui um daquele seleto grupo de pessoas que compraram a PlayStation câmera. Eu nunca usei pra nada, apenas pra brincar com o robozinho. Já tem um produto que tá ultrapassado. Não faz sentido. Não é ultrapassado, é só um novo modelo da câmera, vai. Não, aí é o seguinte, quem quiser usar o VR e ter uma experiência melhor, vai ter que ter uma câmera nova. Não, mas aí a sua câmera funciona, pô. As imagens do PlayStation VR já são com a sua câmera atual. Eu acho que a câmera é só um modelozinho novo ali, não altera nada nas especificações dela, não, cara. Eu acredito, né? Deve ter uma resolução maior, ou deve encaixar melhor na televisão, deve ter algum... Não, encaixar na melhor na televisão, ela encaixa, vai ter um novo encaixe exatamente dela, mas é, eu acho que as especificações dela ali dentro, né, das coisas importantes realmente, é a mesma coisa da sua PlayStation Camera. Vamos ver. Square Enix confirmou que Rise of the Tomb Raider rodará em 3 modos gráficos diferentes. Um será o 4K, o outro seria o modo em que um FPS estaria destravado, podendo chegar ao no máximo 60 FPS. Bom frisar que não é travado em 60, é um FPS que ele vai intercalar entre 60 e qualquer outra coisa ali, tá? Isso na resolução 1080p, e por último o jogo rodaria em 1080p e 30 FPS travados. Eu se vir a jogar esse jogo e pretendo, eu vou arriscar nessa opção onde o FPS varia. Porque eu acho que não vai ficar menos de 30, né? Acredito eu que menos de 30 não vai ficar. Agora, o que me deixa perplexo é o jogo, ele mesmo jogando ele no PlayStation 4 Pro, não garantir os 60 FPS. Que eu vou dizer, né? Os jogos que terão suporte de tecnologia fornecida pelo PlayStation 4 Pro terão um tipo de selo na caixa de jogos, deixando assim mais fácil para os consumidores saberem quais os jogos irão usufruir do 4K, do HDR e, em alguns casos, do frame rate superior. É, aquilo que a gente falou ainda agora, né? Os jogos single player terão um frame rate um pouco superior no PlayStation 4 Pro, né? Isso é bom para o consumidor aí, que, né, vai poder escolher o seu jogo de acordo com o console que você tem. Bacana isso, vai facilitar bastante para... Porque a gente, né, nós vamos, já saberemos antes do jogo ser lançado qual jogo vai funcionar ou não. Mas para aquela pessoa que não é tão antenada, aquele consumidor mais casual, vai facilitar bastante na hora de escolher na prateleira. Marcos, vamos ficar de pé para essa próxima notícia aí? amigo, fala de você, por favor, que eu não vou falar, não. Tão aguardado, mas tão aguardado, The Last Guardian foi adiado para o dia 6 de dezembro de 2016. Há 2 meses atrás, eu tinha 3 jogos para comprar em outubro. Era o Gran Turismo Sport, que eu acho que ia sair em outubro, né? Mais ou menos outubro, novembro. Agora eu não sei direito. The Last Guardian, Battlefield 1 e Titanfall 4, que eu também estava interessado nele. Veio o beta, né, de Titanfall, não me interessou, larguei. Gran Turismo Sport, adiado para o ano que vem. The Last Guardian, adiado para dezembro. Agora, no mês em que eu tinha aí 4 jogos para comprar, eu tenho um e muito mal, que é o Battlefield 1. As pessoas que foram na Brasil Game Show, na BGS, e jogaram a demo The Last Guardian, diziam que era visivelmente que o jogo estava inacabado. Apesar de ser uma demo antiga, que foi uma demo que rodou na E3, diziam que nitidamente estava bem aquém do que o PlayStation 4 poderia oferecer. E essas pessoas também diziam que não teriam certeza. Pessoas que apenas jogaram a demo acreditavam que isso seria adiado. Então, esse adiamento, para mim, é bem claro que é uma questão de polimento. Esse jogo, para mim, ele estava já bem encaminhado no PlayStation 3, passaram-se esses 10 anos, tiraram da gaveta agora. Então, eu acho que esse adiamento, ele é mais para dar uma polida no jogo, deixar ele com visual melhor, mas mesmo assim, poxa, é que nem tu falou, né? A gente tá programado, esperando um jogo. Conheço pessoas que estavam muito ansiosas pra jogar esse jogo e agora vão ter que aguardar aí mais uns 2 mesinhos aí. Lá vem o firmware 4.0, né? Com um batalhão de coisas novas aí para o PlayStation 4. Entre elas, transferência de jogos, saves, capturas de vídeos, capturas de imagens, entre outras coisas, poderão ser feitas agora. Então, você vai precisar, né, ter o firmware 4.0 instalado no seu console, lógico, e dois consoles PlayStation 4, eles têm que estar conectados pelo cabo Ethernet, que é aquele cabo de conexão de internet, não é, Marcos? Sim, esse mesmo, o azulzinho aqui. O usuário aí vai conectar esse cabo, vai entrar com a mesma conta nos dois consoles, e aí você vai conseguir transferir todo esse conteúdo de um console para o outro. Em termos de captura de vídeo, saves, imagens, aí é até um... é fácil, né? né, você fazer por pendrive. Agora, jogos é interessante, né? Porque aí, sei lá, um Uncharted 4 tem 50 GB. Um Destiny, eu não sei nem mais quantos GB tem. 30, 40, sei lá. Por aí vai, né? No firmware 4.0, também teremos um novo menu do PlayStation 4. Agora é disponível in-game, ou seja, você vai lá in-game poder ver quem tá online da sua PSN, ver várias coisas lá. Inclusive, vai poder olhar a sua lista de músicas lá do Spotify. Um novo design ali na área de novidades do menu, assim como informações do jogo. A tecnologia HDR em todos os consoles, né? Como já tinha sido anunciado no PlayStation Meeting. E também, com a vinda do PlayStation 4 Pro, a possibilidade, quando ele vier em dezembro, né? Esse firmware 4.0, ele já habilita os consoles a capturarem imagens em 4K e vídeos em 1080p, assim como as transmissões no Twitch. Se você aí for transmitir algum jogo no Twitch, ela é feita em 1080p e 30 fps, enquanto que no Dailymotion e no YouTube serão em 1080p e 60 fps. Essa notícia, ela a parte cômica dela é que isso de transferir por cabos é coisa de Nintendo, né? Apesar de, no caso dos jogos, ser algo bem interessante para facilitar a transferência, mas é bem engraçado porque parece coisa de Nintendo. E isso do in-game já tem no Xbox há algum tempo já, né? Então a Sony parece que ela pegou um pouquinho de cada concorrente, viu que era legal e colocou na atualização. Agora, Bessa, o que eu acho que dá um alívio no pessoal, eu tenho amigos que eles tinham medo de trocar de PlayStation e perder o PT, né? O teaser do Silent Hill. Mas ele ainda tá jogável? Acho que não. Quem baixou fica com ele, não baixa de novo. Então, eu tenho baixado aqui, esse tempo que eu testei, ele funciona. Mas se tu apagar, perder, enfim, não consegue baixar novamente. Caramba. E pela notícia, parece que todos os jogos instalados no num PlayStation, ao cidadão quando comprar um novo PlayStation, tudo pensado certinho, né? Já foi lançado o patch, já junto com o lançamento do console novo, tu compra um novo console, transfere os dados e só alegria. Pois é, é uma coisa legal, né? Essa transferência de jogos é realmente legal, principalmente pra quem for trocar PlayStation 4 por PlayStation 4 Pro. Bom, gente, nas últimas notícias da terça-feira eu não consegui me reunir com o Marcos aí pra gente gravar e discutir um pouquinho, então eu vou falar aqui rapidinho o que aconteceu nessa última terça-feira, beleza? Tá confirmado que no dia 15 de novembro o lançamento do jogo Assassin's Creed Ezio Collection. Essa coleção aí contará com Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations. A coleção também conterá as curtas Lineage e Embers da saga Assassin's Creed, né? Quem achou que não ia ter Assassin's Creed esse ano, caiu do cavalo. Todas as expansões de BF4 estão totalmente gratuitas na PSN, só que só para PlayStation 4, tá? PlayStation 3 elas estão pagas ainda. Nessa terça-feira também, o jogo Destiny ganhou a funcionalidade de competitivo privado, ou seja, os jogadores de Destiny poderão se juntar e jogar o Crisol com seus amigos. E inclusive isso aí, né, é uma boa para MLG chegar agora com Destiny. Eu espero que chegue de verdade forte o competitivo em Destiny. E por último, por $70 e mais de muitos reais, né, em impostos, já podemos comprar a versão de colecionador de Sonic Mania lá na Amazon.com. Essa versão de colecionador está sendo vendida e ela conta com uma caixa deluxe, né, uma caixa bonitinha, uma estátua de 12 polegadas que faz som. Sega! Essa estátua é do Sonic, card metálico de colecionador com um código para download e uma réplica de cartucho com um anel dourado. O anel dourado que todo mundo conhece do Sonic, né? Eu nunca joguei Sonic e reconheço com certeza. Bom, gente, então me desculpe, eu não consegui me reunir com o Marcos, como eu já disse, mas vamos continuando aí que tem bloco de discussão ainda. Bom, Marco, chegamos aqui para a nossa discussão, né, para o nosso bloco de discussão. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre PlayStation 4 Pro. Saíram aí, né, antes do lançamento do nosso último episódio, mas depois da nossa gravação, já saiu as especificações do novo console. Na época ali da nossa gravação, nós falamos que ele teria aí no mínimo 3.86 ou 68, alguma coisa assim, de teraflops. Mas, na verdade, o PlayStation 4 Pro tem uma GPU de 4.20 teraflops, claro, da AMD. O CPU de 8 núcleos também da AMD, isso tudo a gente já previa, né? E outras coisas aí que não são tão interessantes, né? O que chama atenção realmente é o HD de 1 TB, que a gente já sabia, os 8 núcleos da CPU, que a gente também já sabia. Já sabíamos também das 8 GB de memória de DDR5. A novidade realmente foi o 4.20 teraflops. O que mais interessante é que na PCGamesN.com, o site PCGamesN.com, saiu uma matéria do cara tentando aí, né, fazer um PC, mais ou menos nas especificações do PlayStation 4 Pro. E o resultado acabou sendo mais caro do que o próprio console, né? Mais uma vez provando que você pode ter um PC, mas se você quer ter um PC no custo-benefício em que você tem um console, vai sair mais caro, né? Se você tentar equiparar os dois, o PC vai sair mais caro geralmente, porém os jogos, né, no final, no Steam, os jogos são bem mais baratos, além de não ter essa coisa de geração no PC, né? Tudo uma geração só. A não ser se você for tentar jogar alguma coisa muito antiga, que aí você vai depender do GOG, pro GOG sim lançar o jogo corretinho pros sistemas de hoje, né? Mas, Bé, só uma observação também é o seguinte: um PC com a mesma configuração de um PlayStation 4, ou até de um Xbox One, ou de um Wii U, mas enfim, um PC com uma configuração exatamente igual a de um console, ele vai ter um jogo inferior. Por quê? Ele não é otimizado para isso. Ele roda o Windows em segundo plano, ele roda o Steam em segundo plano, ele tem todos os gerenciamentos de GPU e CPU em segundo plano. Enquanto um console, ele é feito especificamente para isso. Então a otimização é muito maior. É uma comparação bem bobinha que a gente pode fazer. É um iPhone rodando iOS e um Android equivalente rodando sistema Android, um Samsung, um LG rodando Android. Quando um software é feito para aquele hardware e ele é especificamente para aquilo, ele tem um desempenho muito melhor. Então eu acho que esse PC, que custaria $600, não teria um desempenho igual a do PlayStation 4 Pro. Então eu acho que a galera que quer ter um gráfico acima, que quer ter um investimento, ele vai gastar um pouco mais. Eu concordo que os jogos são mais baratos, nem tanto hoje em dia, mas são mais baratos. Há uma série de ajustes finos que podem ser feitos, mas em relação ao custo da máquina, não é tão vantajoso assim no custo da máquina no primeiro momento. E também, é uma opinião minha, eu já fui PC gamer e hoje eu prefiro jogar em consoles. A gente fala que muda a geração de consoles, né? A gente tem a geração, vai ter que comprar uma máquina nova. Mas no PC também. Hoje uma placa de vídeo que roda tudo com uma qualidade bacana, pode ser que em 2 anos nem rode o jogo em si, por questão de atualização, por questão de firmware, né? E até o próprio desempenho. Então, não sei, não quero comprar briga com a PC Master Race, mas ainda tenho o meu pé atrás. E em relação ao PlayStation 4, dessa, de tudo que foi anunciado, tem uma coisa que me deixa muito feliz com esse novo PlayStation. Uma coisa que eu fiquei assim, ó: o fato de ter mais uma porta USB. Pensa comigo, geralmente o jogador tem dois controles, um headset. Já não consegue conectar tudo junto no PlayStation 4 atual porque falta porta. Outra coisa, o que custa colocarem uma porta USB atrás do console ou ao lado? Tá ali no teu console, tudo bonitinho, arrumadinho, tem aquele pendrive espetado ali, o conector do headset. Então é uma coisa que já tinha no Wii U, já tinha no Xbox e agora, pelo visto, vai ter também no PlayStation 4. Sobre o PlayStation 4 Pro aí, eu fiquei muito impressionado com os 4.20 teraflops de GPU, que se aproxima bastante do Xbox One com os seus 6 teraflops de potência total, né, que a gente não sabe exatamente o que é. Aí, andei olhando por aí em alguns grupos de Facebook, alguns vídeos no YouTube, alguns Twitters maldosos da equipe lá do Xbox. Aí, todo mundo falando, né, nossa, o Scorpio, muito melhor e não sei o que. E, assim, as pessoas estão falando como se o Scorpio já existisse. E não é bem assim, né, cara? O Scorpio ainda tem um ano pra ser... mais de um ano, né, pra ser vendido aí. Não sabemos o preço dele. Dificilmente vai bater aí os $400 do PlayStation 4 Pro. Imagino aí que chegue novamente a 100... $100 mais caro do que o console da Sony. E, cara, se a Sony fizer o marketing direitinho aí, a Microsoft vai continuar apanhando, né? A diferença não é tão grande assim. A gente não sabe o que vai ser o Scorpio. Porque é muito fácil, né? A gente sonhar que vai ser melhor, vai ser mais fácil. Aí a gente vê algumas páginas fazendo os memes. Mas eu te pergunto por duas coisas. O quanto esse 1.8 teraflops a mais vai realmente ser visível, né? Algo visto no desempenho. E também os jogos. Quem jogou The Last of Us no PlayStation 3 com um 256 de memória RAM, falei, só pode ser magia, né? Não pode ser verdade aquilo. Então, é aquilo que eu tô dizendo. Eu não sei até que ponto esse 1.8 do Scorpio pode ser. E outra coisa, tu falasses muito bem, teraflop é uma unidade de potência. Pode ter envolvido até a memória RAM, pode ser apenas o processador, a gente não sabe destrinchar o que vai ser isso, né? É bem provável que ele tenha. Hoje o Xbox One e PlayStation 4 tem 8 GB de RAM. Acredito que o Scorpio vai ter no mínimo 16, né? Se não for mais. Até acho que a memória RAM, a Sony poderia ter dado uma caprichada, ela permaneceu com 8, talvez por redução de custos, né? Porque a gente olhando friamente, o PlayStation 4 Pro custar $400 é um preço completamente justo. É que a gente não queria, a gente não precisava, mas é um preço bacana. É um preço totalmente... Eles devem estar com uma margem de lucro bem, bem apertada para manter esse preço. Não, e normalmente, né, quando sai um console assim novo, as empresas elas saem perdendo dinheiro, né? Para ganhar aí na produção dos jogos, na venda dos jogos, na sua loja online. Para quem não sabe, a PSN e a Live, elas não existem à toa. Elas não sobrevivem porque você é um assinante da Plus ou da Live Gold. Aí. Cada jogo ali que está sendo vendido, elas ganham uma porcentagem ali. Já ouvi falar que é até 20%, mas assim, não tem como eu ter certeza sobre isso. Digamos que seja 10%, metade de 20%, né? 10%. Já é uma grana muito boa em todo jogo que eles lançam. 10% de $60... são $6, ou seja, já é uma grana aí, né? Em cada jogo, imagine aí quanto que ela não ganha quando, sei lá, um Overwatch é lançado. Quando o Uncharted já é dela, né? Mas quando o Battlefield 1 for lançado, imagine quanto dinheiro que ela não vai ganhar com isso. E voltando um pouquinho a esse assunto de PC equivalente com o PlayStation 4, eu acredito aí que... No mercado aqui, né, nosso, brasileiro, o PlayStation 4 Pro sai aí a, sei lá, R$2.000, digamos assim, numa falsa promoção aí do Submarino, das Americanas e tudo mais. Uma placa de vídeo ok ali, né, mais ou menos boa, ela já sai pelo menos metade disso, né, deve sair aí uns R$1.000 uma placa de vídeo. Exatamente. Fora aí memória, processador, placa-mãe, teclado, mouse, que você pode escolher entre os mais baratos, mas tem alguns componentes mais caros, HD, case pro seu computador. E, cara, computador é ótimo, né, porque você pode mudar sempre, você pode melhorar sempre, mas no final, né, no custo-benefício do produto em si, o console ele sempre vence, né? Os jogos são desenvolvidos para os consoles, certo? Então, quando uma desenvolvedora vai projetar o jogo, ela leva em consideração as máquinas da atual geração e depois fazem o port para o PC. Então, às vezes o cara tem uma Ferrari para andar no meio do mato. Então, pega o teu Jeep e faz uma trilha, né? Vai andar na Ferrari na Autobahn, na BR. Então, às vezes, por mais que tu tenhas um processador top, uma placa de vídeo top, um computador que rode a 4K, aquele jogo vai estar no limite dele. Tem pessoas que falam, eu jogo em Full HD 120 FPS já há 5 anos. Ok, mas aquele Assassin's Creed que tu rodava lá em 2012, não tem tanta gente na rua como tem agora com o Unity em 2016, 2015. Né? A quantidade de NPCs, o estilo gráfico, a as texturas não são as mesmas. Então, mesmo que tu pegar um computador topo de linha, jogar tudo no Ultra, tu vai estar limitado ao desenvolvimento do jogo. Então, mais um ponto a se pensar, né? Eu sou totalmente parcial pra falar, né? Meu console favorito, meus consoles favoritos são os PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, que eu gostei demais. E o PlayStation 4 agora, apesar dos pesares aí, dessa geração toda em si ser uma geração fraca em termos de novidades, eu sempre preferi os consoles PlayStation ao PC. Cara, eu tenho jogos no Steam que eu só fiz instalar e nunca abrir, porque realmente, cara, não é pra mim jogar em PC. Já tentei também, como você, mas não deu, não rolou. Então, já tentei jogar em Xbox também, não rolou, sabe? O meu console é o PlayStation 4, apesar de eu odiar essa coisa de PlayStation 4 Pro. Eu odeio esse console, não queria que ele viesse. Não pelo fato de, o amiguinho vai ter um gráfico melhor do que o meu. Não, não é pra ir, não é por isso. É porque, cara, não precisa disso. A Sony não precisava. Ela está dando porrada na Microsoft já hoje. Pra que elas vão precisar lançar um PlayStation 4 Pro? Não era necessário. Nadando de braçada, é isso que eu digo. Se a Microsoft, ou até mesmo a Nintendo, lançasse um console de meia geração, era compreensível. Quem tá atrás tenta alcançar a dianteira. Mas o PlayStation nadando de nadada, ganhando de braçada, não tinha por que lançar esse PlayStation 4 Pro. E tu vê, pra quem acompanhou a conferência, eles estavam ali até meio sem jeitos. Sabe o que parece, Besta? Uma opinião minha, posso estar errado? Eles estavam com tudo na manga, pensando o seguinte: uau, vamos agora lançar uma nova geração, vamos arrasar. Aí vem na E3, aí a Microsoft anuncia o Scorpio. Eles não tinham mais como cancelar a produção do hardware, porque pra quem, acho que as pessoas devem saber, mas quem não entende, um produto não é lançado do dia pra noite. Isso aí deve estar há meses, talvez há quase um ano já em produção, na China, em componentes. Então não é bem assim desistir do projeto. Então eles não tinham como recuar, tiveram que tocar. E talvez o que seria uma nova geração virou o Pro, o 4,5, né? Eu acho que isso é um pouco da culpa da Nintendo, Bessa. Porque esse fato do NX, ninguém sabia o que é. A Sony pensou, vai que esse novo console da Nintendo seja mais poderoso com o NX que o PlayStation 4. Então a Nintendo quebrou a geração ao meio. E aí Microsoft e Sony tentaram fazer alguma coisa, né? Pra tentar manter a dianteira. Agora eu acho, ainda repito e considero que tu dissesses, não teria por que a Sony fazer isso. Deixa a Nintendo, deixa a Microsoft fazer, correr atrás, e ela podia ficar ali nadando pela beirada. Sabe o que parece? Que são duas empresas. Aquela Sony, do lançamento do PlayStation 4, que fez o videozinho de como emprestar um jogo, tirou sarro da Microsoft, parece que agora é uma outra Sony, parece que é uma outra empresa, parece que mudou tudo. É a Sony velha do PlayStation 3, né? Arrogante, achando que vai ganhar o mundo só porque ela quer. E é uma empresa também, assim, ó, que a gente tem todo um carinho, que ela soube conquistar, manter o jogador. Eu duvido que alguma pessoa que tem apenas um Xbox One, ou tem apenas um Nintendo, tem apenas um Wii U, não queira jogar Uncharted, não queira jogar The Last of Us. O sistema de conquistas, por exemplo, a Nintendo nem tem conquistas, por enquanto, mas não tem. A Microsoft, eu tenho um Xbox One. Quando tu faz uma militagem, né, que é chamado no Xbox, quando tu faz a gamer tag completa de um jogo, tu tem um número. Agora, no PlayStation, libera um troféuzinho, né, platina, dá uma vontade de manter os seus troféus, manter o teu perfil. Então, a Sony soube como lidar com isso melhor, né? Eu acho que hoje, sem dúvida, sem medo de errar, os exclusivos da Sony todos gostariam de jogar. Tu pode até me dizer que tu preferes o Xbox por algum motivo, tu preferes o Wii U por outro motivo, mas que eu duvido que alguém hoje possa bater no peito e dizer, não, eu não quero jogar The Last of Us, eu não quero jogar Uncharted. Eu duvido. O The Last of Us é um dos maiores jogos do século, né? Com certeza, nesse novo século. Com certeza. Hoje, né? Que nós estamos vivendo hoje, é um dos jogos do século. Bom, Marcos, já falamos bastante aqui, vamos ficando por aqui. Valeu pela participação aí, nos vemos semana que vem, hein, Marcos? Com certeza, Bessa. Então é isso, valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!